partiu, meu peito ruiu, a visão sumiu, o mundo parou, o sonho acabou, a conta bateu, o que aconteceu? O erro foi meu, o erro foi seu. Quando eu te vi sair, a porta bateu, só desapareceu. Não sei o que é meu, não sei o que é seu. O cachorro é meu, meu amor é meu. O meu jeito é meu, o meu jeito é meu. Hipócrita, você se esconde atrás das suas lógicas. Procura sempre um jeito de não encarar. Não quer falar, se colocar. Eu errei, você se posicionou como um rei. Apaixonada eu acreditei. Foi eu mesma que me enganei. Tanto amor que eu te dei. Me dizendo que ama, cê não ama ninguém. Cê não ama ninguém. Cê não ama ninguém. E sem nenhuma ilusão, minha visão se abriu. Eu chorei. Chorei por mim, porque eu não vi. Você nunca coube aqui. Ou melhor, acho que vi. Me enganei, eu me traí. Nem tudo que reluz é ouro. Seu amor é ouro de tolo. Nem tudo que reluz. Ouro de tolo. Ouro de tolo. Ouro de tolo. E sem nenhuma ilusão, minha visão se abriu. Eu chorei. Chorei por mim, porque eu não vi. Você nunca coube aqui. Ou melhor, acho que vi. Me enganei, eu me traí. Nem tudo que reluz é ouro. Seu amor é ouro de tolo. Obrigado. É a minha energia que te elege. Meu jeito é o alimento da sua alma. Eu tenho tudo. Eu tenho meus orixás. E não tem nada no mundo que eu não saiba. Eu boto fogo no seu pavio. Sem mim, você não é nada. Enquanto você não for rio, vai morrer de sede, sem água. Sua chance passou sem aviso. E agora você se prepara pra me ver sendo tudo o que eu quis, enquanto você me sugava. E se o mundo é meu, eu não divido com quem não é subjetivo. Se não foi convivendo comigo, não tem nada mais que te salva.